Pois o meu rap tem que bater com a paz de gente. Ei, você, sai da minha frente. Pois o meu rap tem que bater com a paz de gente. Sai da minha frente. Aí sistema, hoje eu acordei grilado. Hoje eu acordei bem magoado. Caralho, Alex, DR, foguinho, eu tô bolado de ver os ventos dos meus chegados entrarem no mundo do tráfico. Que porra, neguinho, se acalma, pois o nosso rap tá aí pra incentivar os manos a não entrar na armadilha do sistema. Mas aí, promotor, governador, sai da minha frente. Pois meu rap tem que bater com uma paz de gente. Não é pra você que fala mal de mim, não é pra você também, gamba é viado. Meu rap é pra aquele que foi esquecido por você, governador arrombado, boy miserável. Então presta atenção, o meu rap não é brinquedo, não é piada pra você ouvir e sorrir e dar gargalhada. Você, sai da minha frente, pois o meu rap tem que bater com a paz de gente. Ei, você, sai da minha frente, pois o meu rap tem que bater com a paz de gente. Sai da minha frente. Caralho, ainda tô bolado, os polícias estão aí pra fazer a tal lei. Mas só vejo eles matar um aqui com passadas oraduras. Notícia aos manos que estavam enquadrados ali na semana passada, foram assassinados. Dois quarteirões da minha casa. Então, sistema, presta atenção. Vê se sai da nossa frente. Pois o meu rap tem que bater com a paz de gente. Eu tô falando daquele que mete o véu na tua cara. Eu tô falando daquele que te pede um trocado no farol. Estou falando também daquele que invade tua mansão de 380 e faz a cadela de olho azul rezar, chorar. Pois o meu rap tem que bater com a paz de gente. Ei, você, sai da minha frente. Pois o meu rap tem que bater com a paz de gente. Sai da minha frente. Sou mais um sobrevivente. Sai da frente desse mundo louco, cheio de serpente. Descarreguei os pentes, mas não quero isso mais. Dá desgosto pra minha mãe, porra, cadê meu pai? No vai e vem da vida, o sistema quer te ver invadindo as mansas, manuseando o APT. DR pode crer que a consciência é na mente. A rima que dispara e vem na linha de frente do povo do gueto humilde e sofredor. Outra parte de mim que o sistema não mostrou. 5 horas da manhã, batalha do dia a dia. Trabalhar dignamente pra manter minha família. Então sai da frente, meu rap que invade as ondas sonoras e vem em alta voltagem. Saindo da sul, periferia, guerrilha, o pesadelo da lei que veste preto e cinza. Consciência na mente, revolução é o lema. Cadu, novo homem, rap contra o sistema. Contra o sistema. Ei, você, sai da minha frente. Pois o meu rap tem que bater com a paz de gente. Ei, você, sai da minha frente. Pois o meu rap tem que bater com a paz de gente. Sai da minha frente. Levando, sai voado, sai da frente. Raciocínio engatilhado com a ideia consciente. Quem é favela tá ligado que o barato é louco, que o preconceito role uns, acaba morto. DR tá na cena com a rima agressiva, diretamente das quebradas de Aparecida. Herdeiro sangue azul, não curtiu, sai voado, que o rap é som dos favelados. Ideologia revolucionária, chega de peito aberto, cabeça decepada, foda-se playboy. Não quero seu status, seus dólares, sua mansão. Prefiro morrer na guerra e buscar revolução. Crê que minhas palavras são a solução do moleque de rua, do nóia, do ladrão. Queria ver o engravatado do Senado morto, vendo o IML seu coração furado com a caneta de ouro por fazer tanta gente sofrer. Aprovar para os pobres um salário medíocre. Então sai da frente, que a rima assassina vai invadir sua mente. Então sai da frente, que é consciência periférica invadindo sua mente. Invadindo sua mente. Ei, você, sai da minha frente. Pois o meu rap tem.